Patrulha de Salvador, 1985, boa noite, cruza 2000 pés na Dael Diner. Boa noite. Boa noite, contato radar direto da El Salvador 380. Direto da El 380, é isto? Afirmativo. Esse é número 2 para a Copa, eu estou 362 agora. Ah, 150, obrigado. Lima, Juliette Lima, pronto, cópia. Usa para 210 mais. 210 mais 727. Ou 340 via Upper Whiskey 50, decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem na saída da El Transão Diner, transponder 5513 e a frequência do controle 119.35. Juliette Lima, cotejamento correto, o ajuste é 1-0, 1-3, confirme TOB. Conseguiu estabilizado. Torre 18-3. 18-3, certo. Quilo Delta prossegue para 1-0. 1-7, Quilo Delta. Ok. Ele já pode ir ao externo chamar a torre para coordenar a base. Simbra, solicita o modo Sky para seguir, se possível, uma base pela direita para a pose na 1-7. Só final 17, o quilo. Quilo. Paulo Salvador, tá 3455 para pushback, acionamento, tá no gate 8. Serão número 2 no setor, mantenha a posição aguardando o TAN 3455. Aguardando 1013 no ajuste, no 40 graus, meia dúzia. Baixar de travada de fábrica, livre pouso 17. Eu fiquei livre pouso no 7. O EB reduzindo para 1-0. Confirma o tráfego, senhor? Tem um tráfego até com velocidade boa, passando externo, vai para 17, mas que garanta a sua aproximação tranquila, é bom reduzir. Ok, passa 27. Solo TAN 3561, está com 51 a bordo, autonomia de 4,20, alterna com fim para o TAC. 283 Delta. Delta. 3 a torre, ajuste 1-0, 1-3, tamo voo, boa noite. Juliette, Alfa, Bravo, 1003.0, 283, obrigado, boa noite, 3561. Você vai a 17, ela é direita. Vim na escuda. 2000 pés autorizados. Pedro ouvido. Aqui é acionamento, chame pronto para o táxi. Teste TAN 3455, após a passagem da da companhia, está autorizado o pushback. E acionamento, 3455. 1500 direto rotatório, informe visual com a 17. Vou repito. Ah, com uma boa noite, bom trabalho, senhor. Solo Salvador Azul 4071, tá no gate 9, pushback acionamento. Azul 4071, vai aguardar, mantém a posição, será o número 2 do setor no momento. Tente mantendo a escuta, Azul 4071. Galdal. Estado 17. Feito pelo Delta, ciente. Confirmando, tá com o embaixado da base. Pelo Delta. Tente. Recife agora em 13325. Gente, Recife 13325. Boa noite, Gol 1885. Boa noite. Salvador, muito boa noite. O Xaner 6310 está ciente da informação. Charlie, solicita nível 350 para Recife. 350 Recife, será coordenado o Xanã 6310, aguarde cópia. Passou, escuta o Xanã 6310. 3662, pronto cópia. Aqui é o da 3662, está autorizado para Natal, livre voo 370, via Upper Zulu 10, decolou da pista 10, com curva à esquerda, após a decolagem, na saída Fuca, transição Zipar, transponde 5507, e a frequência do controle 1.9, decimal 35. Da 3662, autorizado conforme Natal 370, via Upper Zulu 10. Falando é 10, esquerda, Fuca de baixo, 507, controle na 3935. Barton 3662, chame pronto, pushback, acionamento. O ajuste é 10, 13, informe gate. Estamos no 2, chamada para o pushback, acionamento. Obrigado. 3561, após o pouso, tráfego final ali mantém. Após o pouso, tráfego final ali mantém. Delta Celos 24, frequência livre, boa noite. Vitor, torre 183, boa noite, bom final de semana. Ele em golfe, Vitor. Ele tá na boa, batango, Romeu, golfe, Vitor. Golf Victor, reporte final no 7, ajuste 10 no 3. Ciente, Golf Victor. Afirmativo, senhor, prossiga. Nome 310, autorizado Recife, número voo 350, via Perusco 158. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5477 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado conforme para Recife, nível 350, pela Upper 58. Decola com curva à esquerda, Puca, Aracaju. Código transponder 5477. Chama o controle 11935, Oxanel 6310. Oxanel 6310, só corrigindo a aerovia Upper Whisky 58. O restante planejamento foi correto. Ajuste 10113. Chame pronto, puxa o acionamento no 01. Afirmativo, senhor. Corrigindo então, Upper Whisky 58. Oxanel está pronto para pushback e acionamento. Oxanel 6310, autorizado pushback e acionamento. Chame táxi. Portada táxi, Oxanel 6310. Salve Salvador, da 3455 para o táxi, da 127 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 20 de autonomia. O da 3455, só confirmando POB 127. 127, afirma. Ciente, tá 3455, virado táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponto espera 1183, a torre, o ajuste é 10113. Tem um voo, boa noite. Juliette, Alfa, Bravo, lá, ponte 4071, coordenando o campo de solo, após a liberação retaguarda do Airbus da TAN, está autorizado pushback, acionamento no 09, chame táxi. Após a passagem do Airbus da TAN, está autorizado pushback, acionamento, azul 4071. Solo Objeto 6727. Boa noite, web 6727, liberação na pista, táxi via Alfa, tem antes da Juliette. Meia dúzia, Juju 1013. Cliente Golfito. 3561, autorizado decolagem, 150 graus, com 6 nós, ajuste 10, 13. 0013, iniciando decolagem 10, 3561. Salvador, boa noite, eu sou 3858, informação Charles, para Fortaleza, nível 350, autorização. Está 3858, 350 para Fortaleza, guarde cópia, saída Momo, Transão Frote. Momo Frote na sua esquerda, guarda. Salvador, boa noite, está 3455, próxima ponte espera pronto. 3455, ali mantém. Ali mantém, 3455. Sinal é portaria estabilizada, objeto 6748. Da presidência, autorizaria voar Duna? Oi, Duna. Muito obrigado, voando Duna da presente, vai descer para 2000 com 1013, objeto 6748. 727 prossegue, Juliette, gate 05. E 561 no decolou de 29, 1935, controle para viagem. 1935, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, é o 3561, boa noite, cruzando 3000 na subida agora. 3561, no contato radar, sobe para o nível 360, serviço de vigilância. Fiquei confirmando nível 380. Salvador Azul 4071 estacionado, 99 a bordo, alterna com 24 horas e 30 de autonomia para o táxi. Salvador, boa noite, 1398, informação de águia. Aguarde. Como vão, boa noite. Gente, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponto espera 1183, o Azul 4071. Tá 3858, pronto, cópia. O 398, identifique. Autorizada a descida via Mari, ajuste no 013. Descida via, o gol 398. Voador, é possível a proa de gole, então, para o 3561? Mantém a saída, 3561. Tá mantendo a saída, 3561. Gente, o 3455, autorizado a decolagem da 10, vento 140 graus, 05 nós. Ajuste 10, 13. Vindo decolagem, 1013 no ajuste, o 3455. Copia. Firmo, pronto, cópia. Tá 3858, está autorizado para Fortaleza, número voo 350, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição Frote, transponder 5515 e a frequência do controle 119.35. Gente, autorizado Fortaleza, nível 350, Upper Zulu 19. Decola 10, curva à esquerda, cumprindo a Momo com transição Frote. Transponder 5515 e o controle em Salvador 119.35. Guarda 3858, ajuste 10013, chame pronto, pushback, acionamento no 612. Ajuste padrão, 612 reportará pronto, tá 3858. Oi, Eduardo. Abraço, Gustavo. Boa noite. Obrigadão, bom retorno. 455. 3455, na saída Gole, sobe ao nível 360. Na Gole é o 360, 3455. 5, nosso alternado, Aracaju. Ponto 3, estamos ao voo, boa noite. Gente, número 2 para Pono 0, Tranha 6310. Torre Salvador, boa noite, objeto 6748. 748, boa noite, tráfego avistado, check-trem. Baixo, então eu vou acompanhar. Quente no 70 graus, 49, autorizado, pouso no zero. Livre, pouso no zero, objeto 6748. Chama Centro Recife, na frequência 13325, alterno 288. 3325-288. Guardião 02, através do 2 retorno ao Salvador. Mantenha o litoral em condições visuais e aguarde o Guardião 02. Condições visuais, aguarde o Guardião 02. Quatro, gol autorizado, final, pista no zero, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, gol no 604. Alvo de Salvador, tá 3662, no 2, puxa, fala mesmo. Gente, no 02, confirmando, é o da 3662? Afirmo. Autorizado, pushback somente chame táxi, da 3662. Chamará o táxi 62. Azul 4071 no Ali Mantém. Ali Mantém, Azul 4071. Controle, Guardião, da porta. Guardião 02, chame Torre 1183. 1183, chamará 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Em Itapuã, intenciona pouso na 17, Guardião 02. Chame Afirmativo, tá livre, prosseguir agora para o pátio 4, vento de 160 graus, com 0 nós, 1013 no ajuste, chame solo controlado, Guardião 02. Centralizado, separado, solo Guardião. Babjet 6748 no solo 37, 1219. 219. Oi, Salvador, muito boa noite, Oxanel 6310, ponto de espera da 10, pronto. Frente Oxanel 6310, após a rolagem do tráfego da Azul, ali mantém. Afirmativa, posso rolar o tráfego da linha e mantém 6310. Azul 4071, autorizado decolada 10, 160 graus com 089, 1013 na Juche. Positivo, iniciando a decolagem, boa noite. Centro Recife, 13325, alterna 288. 325, 288 com Recife agora, 3455, boa noite. Noite. Está livre ingressar o Oxanel 6310, confira. Sim, Machio, livre ingresso, ali mantém. Ali mantém minha, o Oxanel 6310. Azul 4071 no decolos 39, chama controle em 1935 ao voo. 1935, boa noite. 108-108, tem 3 horas alterna Fortaleza. Testa 3662, táxi via Índia, Alfa e Bravo, ponto espera 183, a torre ajuste 10013, tem um voo, boa noite. O último, 23 na ponte espera, com 13. Contato radar, só deu 380, vigilante. 04071. Via Juliette ou Índia, se for Índia, vai aguardar o Airbus taxiando fora o ponto de espera, após o mesmo para o 01, está autorizado. Aqui vai entrar, vai ingressar via Juliette pro gate 1, objeto 6748. Final, chame torre 18 decimal 3. 7823, voo no 10. Para autorização, 340 Salvador, centro da Tiara. Salvador não, confins, centro da Tiara. 7340, confins, web 6727. Boa noite, aguarde autorização. Saída Gol e Gonza. Aguardando com a Gol e Gonza. Até o pátio 4, já está com o senhor Oscar. E, por gentileza, me confirme a matrícula da aeronave chutada na DEI, um Robinson 44 de cor vermelha. Salvador, gol 1604. Passou Simbra, baixada travada, pista vez. Gente, o gol 1604, autorizado pouso na pista 10. O vento de 150 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 3. Autorizado pouso, gol 1604. 6727, copia. O NM 3110 decolou agora aos 41, chama controle em 1935, com voo. 1935, boa noite, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Boa noite, Portugal 157, descending level 100, direct, Alpha Golf November. Portugal 157, Scott Ident, and the clear descend via Bonf arrival, altimeter 71013. Clear descent via Bonf arrival. Altimeter setting 1013, Portugal 157. Controle, boa noite, Oxané 6310, decolou na sua escuta, Pucaracaju. Oxané 6310, contato radar, sobe ao 350, vigilância. 350, 6310. Vai falar em matéria. Solo Web 6727. Web 6727. Positivo, senhor. O alarme aqui do Finger disparou. Pede para pedir alguém na infraero para comparecer aqui, por favor. A gente entrando em contato, Web 6727 agora. Obrigado. O Finger número 5. Certo. .398 Gol, complete final, chame turno no 83. 83, não, 398. Direita na Fox, após chamar o 219. Direito 219, 16, 04. A possibilidade do 6310 voar Aracaju, senhor? Colada pista no 0, vento de 160 graus com 079. Pista no 03, beleza. 1604, pronto? 1604, boa noite, por isso táxi via Alfa Tente da Juliette. Alfa Tente da Juliette, 1604. M3 no 0, negativo, proa de Aracaju, voe linda. Oh, que maravilha, obrigado. 0 graus com 079. Guardando com 398. Na verdade, esse alarme soou desde a hora que ele encostou aqui e ninguém tomou providência, obrigado. Queria nossa autorização? Afirmou, o Web6727 está autorizado para Confins, número voo 340, via Upper Whisk 58, decola pistão 1-0, com curva à direita, após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5506, e a frequência do controle 119, decimal 35. 340, Upper 58, Gole Gonza 10 direita, 5506, 11935, 6727. Correto, Web 6727, o ajuste é 10013, chame pronto, pushback, sonamento no 05. Chama na pronta, obrigado. .4071, chama centro Recife, frequência 133.25, alterno 288. 3325288, boa noite aí, bom trabalho. Boa noite. Boa noite, controle. Salvador, tá 3662, decolado na sua escuta. 3662, contato radar, sabe o nível 370, serviço de vigilância. Hoje, vigilância, acessão 370, tá 3662. Qual é possível zipar? Aguarde. Dr. Portugal.